atendimento escolar, orientação e auxílio aos pais, formação de hábitos de estudo. Atendendo todas as sexta-feira na Clínica Dr. Paulo Ney. Clínica Dr. Paulo Ney, onde a qualidade e a competência dos profissionais faz toda a diferença. Rádio Cidade. E você? A dobradinha do sucesso. Cidade. Olha ele tomando cerveja na balada, e uma mesa cheia de gatas, e o coração vazio, tadinho. Olha ele dando uma de durão, mas todo mundo sabe que o seu coração é mole e pertence a mim. Tá aí porque não consegue mais dormir direito.